Quando criança, eu queria ser veterinário. E aí, quando eu vi que veterinário trabalhava com muito sangue, eu desisti e comecei a procurar já na pré-adolescência querer saber da biologia. E acabei me formando em biologia. Já passei por diversos projetos no Brasil inteiro, já trabalhei com resgate de fauna marinha na Amazônia, já trabalhei com tartaruga no Nordeste, na Bahia, já trabalhei muito tempo com ave também, num projeto que eu trabalhava, Francaves, no interior de São Paulo. E hoje sou contratado dessa instituição, que é o CTA, para trabalhar com monitoramento de praia na Bacia de Santos. E aí a gente tem uma parceria aqui com o pessoal do Mona Pão de Açúcar, com as instituições que agem aqui na região da Praia Vermelha, para a gente divulgar o nosso projeto, porque a gente tem um número de atendimento aos animais, tanto vivos ou mortos, que aparecem calhados aqui na Praia Vermelha ou na Praia da Urca. A gente encontra, na maioria, tartarugas e aves marinhas, fragata, garça, tartaruga verde, na sua maioria das 5 espécies que a gente tem, alguns botos e algumas baleias. Alguns botos cinzas, principalmente, que são os que tem aqui na Baía de Guanabara. Então, a gente trabalha com esses 3 grandes grupos, mamíferos, aves e répteis marinhos. A gente leva para a nossa unidade, que tem aqui na Vila da Penha, e lá a gente faz uma avaliação do animal para estabilização. Então ele vai ver se ele está com a saúde ruim, ou se a saúde está boa. Se a saúde estiver razoável, a gente encaminha para o hospital veterinário que fica em Araruama, ou em Angra dos Reis, que é do próprio projeto, para reabilitar e devolver esse animal à natureza. Se ele vem morto, ou ele vem a óbito no tratamento, a gente faz uma necrópsia para ver a causa-morte. E aí, a partir daí, a gente também trabalha com educação ambiental com as peças desses animais aqui no stand, para conscientizar e aproximar o público desses animais que sofreram de alguma forma, que não deveriam estar aqui. Nós encontramos uma tartaruga, ela estava atropelada por uma embarcação, e a gente levou em torno de 3 meses e meio para reabilitar ela, para cicatrizar o casco, e essa tartaruga foi solta aqui no dia 7 de junho, aqui na Praia Vermelha. E a gente tem até um vídeo com o pessoal aqui das ONGs, do parque. E a gente fez a soltura dela aqui e devolveu ela ao mar. Ela foi embora. Então, acredito que ela esteja bem no mar, tranquila, feliz, aí nadando aí na Praia Vermelha. Porque elas ficam aqui próximo ao costão se alimentando, né? Então, ela provavelmente está por aqui.